14 horas e 12 minutos, 14 e 12, boa tarde para você. Mais um grande baile na sede social do Botafogo de Santiago. Na parte musical, excelente conjunto do Instituto Nacional de Porto Alegre. Será uma excursão de Jiu Jitsu para a animação ser ainda maior. Dia 2 de fevereiro, na sede social do Botafogo de Santiago, o conjunto do Instituto Nacional de Porto Alegre. Início 23 horas. Essa com certeza você. A hora, agora são 13h42. Boa tarde pro Antônio aqui da cidade. Oi, Antônio, tô rolando a música que você pediu. Bailanta do Tibúcio. Bailanta que existiu no meu pontão. Inhada do que churroso. E nunca frouxou garrão. Vinho fundido em barril e cachaça de borrachão. Cambiando com Juvenal no velho estilo pampiano. Dona China passou rude e ajeitou bem o cocó. Usou o jaguar, passou, lavou os pés no jaguar sem dó. Na bailanta do Tibúcio balançava o mocotó. Clube. como é que vai a coisa, comadre? A coisa tá preta. A coisa dessa vida tá muito mais ardida que pimenta malagueta. Como é que vai a coisa, comadre? A coisa tá preta. A coisa dessa vida tá muito mais ardida que pimenta malagueta. Fiz um pichote porque é dançadeira ao pão, mas é brava a situação e mesmo assim vivo contente. De pago em pago sempre vivo galeando, esse meu sapo cantando e alegrando muita gente. Sou tiro guapo, muito sério de respeito, pois fui sempre desse jeito, bem igual de quando meu pai. Sempre pergunto quando e conto a comadre se ela tem necessidade e como é que a coisa vai. Como é que vai a coisa, comadre? A coisa tá preta. A coisa dessa vida tá muito mais ardida que pimenta malagueta. Como é que vai a coisa, comadre? A coisa tá preta. A coisa dessa vida tá muito mais ardida que pimenta malagueta. Toco cordona nos fandangos do meu pago, onde eu chego sempre trago uma conchada de alegria. De maneira delicante e chamarrita, deixo a noite mais bonita até no clarear do dia. Cada chinoca que for me passa dançando, no banco eu fico chorando e me cuidando do seu pai. Dou uma piscada pra ver se estou agradando e vou logo perguntando como é que a coisa vai. Como é que vai a coisa, comadre? A coisa tá preta. A coisa dessa vida tá muito mais ardida que pimenta malagueta. Como é que vai a coisa, comadre? A coisa tá preta. A coisa dessa vida tá muito mais ardida que pimenta malagueta. Guaiaca sempre tinha alguns trocados, eu vivia bem folgado e comprava tudo de caixa. Mas os pacotes foram sempre diminuindo e agora eu vivo adquirindo e folgado só na fumaça. Todos os dias eu ouço o povo falar dessa base popular que há muitos anos não cai. A coisa é brava, mas vou continuar cantando nesse choque perguntando como é que a coisa vai. Como é que vai a coisa, comadre? A coisa tá preta. A coisa nessa vida tá muito mais ardida que pimenta malagueta. Como é que vai a coisa, comadre? A coisa tá preta. A coisa dessa vida tá muito mais ardida que pimenta malagueta. Grande pode vir onde vier. Eu fui foi catar capivara, sair marcado de garra, do pau de bicho mulher. É o bicho mulher, é o bicho mulher. Quando está com fome, persegue o homem, não larga do pé. É o bicho mulher. Na selva do Amazonas cacei onça e chimpanzé. No Pantanal do Mato Grosso cacei anta e jacaré. Já cacei abelhado e hoje estou sendo caçado por esse bicho mulher. É o bicho mulher, é o bicho mulher. E quando está com fome persegue o homem, não larga do pé. É o bicho mulher, é o bicho mulher. Já cantei tudo que é bicho da espécie que tiver. Tirei o coro de todos e mostro pra quem quiser. Parece até um desaforo, só não pude tirar o couro do tal de bicho mulher. É o bicho mulher, é o bicho mulher. Se quando está com fome, persegue o homem, não larga do pé. É o bicho mulher, é o bicho mulher. Então você curtiu Os Filhos do Rio Grande, Bicho Mulher, antes Coisas da Comadre, Grupo Miniano, Minuano e a primeiríssima Os Meninos Bailando do Tio Flor. Boa tarde, obrigada pela sintonia, até as 4 então, a hora do chimarrão. Olha a hora, 13 horas 54 minutos agora. É o deitado, com o rádio ligado, tô ligado e eu ligado em você. Um dos grandes sucessos da música gaúcha, Barbaridade, Os Mirins. E a partir daí, tudo começou. Quantos amigos nos ajudaram, a quanta gente nós devemos tudo isso. E a esse povo maravilhoso que sempre precisou o conjunto Os Mirins, a nossa homenagem e o nosso abraço a todos vocês. Eu estava pescando peixe embaixo de um pé de mira. Peguei um cesto dourado e quatro cestas traíras.